Vai. Destino de vida. Os loucos. Os loucos chegou, pra quem acha ruim é a voz que não se cala, loucura que não tem fim. Os loucos chegou com a força de já, vai ser difícil nos parar, a gente veio pra ficar. Os loucos chegou, pra quem acha ruim é a voz que não se cala, loucura que não tem fim. Os loucos chegou com a força de já, vai ser difícil nos parar, a gente veio pra ficar. Eu sou a voz que não se cala, loucura que não tem fim. Nas ruas eu fui criado, dos becos é de onde vem, pra tirar o sono de quem se esconde como cofarde. Entre os escombros e os destroços da vaidade, sou a revolta que se alastra e a verdade proclama. O grito de liberdade, de pôr justiça clama. Ao som dos atabaques, marchando pronto pra guerra, anuncio como previsto romper da nova era. Corpo varrido, louco de pedra, convicto contra um fluxo, sigo rebelde subversivo. Com fé no Cristo, resisto a esse mundo perdido que vai ruir, e muito em breve vai sucumbir, pois é chegado o momento da Babilônia cair. E dentre suas ruínas, um novo tempo há de vir. Não falhará, a profecia se cumprirá. Com a Babilônia no chão, a paz enfim reinará. Vai, os loucos chegou, pra quem acha ruim é a voz que não se cala, loucura que não tem fim. Os loucos chegou, com a força de já, vai ser difícil nos parar, a gente veio pra ficar. Os loucos chegou, pra quem acha ruim é a voz que não se cala, loucura que não tem fim. Os loucos chegou, com a força de já, vai ser difícil nos parar, a gente veio pra ficar. Os loucos chegou, os loucos, e não é pouco, os loucos chegou de novo. Veio do povo, do chão de terra, do nosso globo, das ruas, da nossa selva, favela em torno, viela, beco perifa, um suburbano que luta no dia a dia e bola plano, sonha, sorri, chora e olha o mundo, analisa a sua vida, crê no futuro, olha o passado e o presente, segue em frente. Rumo ao ideal que foi traçado na sua mente. Os loucos chegam de novo e sempre pouco. É o troco, vencendo o jogo de modo honesto, correto. Ninguém é bobo, eu tô esperto, ligeiro, não marco toca. Me manifesto, moro e sigo firme, nego. É desse jeito e vou até o limite, trinco. É o arqueiro. Os loucos chegou, pra quem acha ruim é a voz que não se cala, loucura que não tem fim. Os loucos chegou com a força de já, vai ser difícil nos parar, a gente veio pra ficar. Os loucos chegou, pra quem acha ruim é a voz que não se cala, loucura que não tem fim. Os loucos chegou, com a força de já, vai ser difícil nos parar, a gente veio pra ficar. Cachorro louco no ataque, botando fogo no mic, aqui não tem verso light. Vou derrubando no strike, tijolo quebra janela, vou e bato com as panelas. Se a base não aguenta, louco favela, rima capela, sem da guela eu vou. Eu sei que Deus não ramela, agora que nós chegou. Não adianta acender vela, nós junta tipo mosquito, vira praga do Egito. O abstrato, dois esquisitos, sai do nada e vira mito, devastando a cena, faço da rua a arena. Tá loucura o tema, porque a rima é o lema. Moleque bola o esquema pra arregaçar o sistema. Vagabundo da gema, olha pra frente e rema. Na rua faz os poemas, nas condições mais extremas. Tá com rima na Babilônia, ela queima, ela queima. Explodindo os PA, pra quem acha que é pouco. Se o rap é mesmo insano, já era, eu vou morrer louco. Pra quem acha ruim é a voz que não se cala, loucura que não tem fim. Os loucos chegou com a força de já, vai ser difícil nos parar, a gente veio pra ficar. Os loucos chegou, pra quem acha ruim é a voz que não se cala, loucura que não tem fim. Os loucos chegou com a força de já, vai ser difícil nos parar.